povo de Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, nanana, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, oh, sendo impedido de prosseguir.